Papapá, Mike, Portugal, da Quatro Através, Fora da Barbonha. Vamos não, tráfico de carro, coordenação, atento a tráfico de Salvador, emitido em Veracruz, emitido pelo Vitor Indo do IES, reporte regresso, Michael Cuber. 73. Controle Salvador, bom dia, da 3896, ação de identificação, autorizado pela CARI, deixe uma terra número 050. Autorizado CARI 050, 3896, a identidade está 2/3. Sim, está 3896, como recebe agora o controle? Baixo e custeado de fundo, está 3896. Análise 3, prossiga. Sim, senhor, foi pago o gole Eval 11, senhor, era o via Upre 50. Não seria transição de inércia? Não, isso aí é a instrução do centro Recife. Após Gonza, eles devem botar vocês direto na proa de Eudes. Ah, tá bom então, obrigado. Bom, estou com a instrução do centro Recife que passou por controle, e o controle repassa pra gente pra gente pagar a autorização. Ah, agora ficou claro então, obrigado. Claro, direto do grupo. Positivo, eu estou ciente do seu tráfego, prossiga. 4-3, com 4 a bordo, fica mais, né? 0-0, coisa ali, eu vou pagar a cópia, só um minutinho. Pela Golf 677? Negativo. Só um minuto. Táxi Gol 983, 67 a bordo, autonomia 0419, alterna Galeão. 3-3, ataque remetida 28, vento 2, 10 graus com 10 nós, 2733. Transfere para a torre remetida. Lá transfere torre 1186.612, ajuste na 095. Direita Índia Alfa, ponto se espera da 2816, o 983.015. Estou indo do Juliette. Prossiga. Dor, acionando 0160, dá mais um minuto para a Veracruz. Só passando o Victor Indio Juliette, mantendo os corredores, QNH 10105, reforço para ingresso do corredor Interlagos, só passando o Victor Indio Juliette. 1397, ali mantém 28, Golo 397. Ali mantém 28, 397. Papá Romeu Mais Sierra Golf. Papá, Alfa Tanguzão, autoridade direto, Petrolina, Alfa Tanguzão. Direto Petrolina, Alfa Tanguzão. Controle Salvador, Mais Sierra Golf. Papá Romeu Mais Sierra Golf, versão de edificação, vou ir da proa de Mares para se acertar a chegada a Cari, reposto no ideal descida. Ponto ideal descida. Entendi, deixa eu manter a nível 050, Papá Romeu Mais Sierra Golf. Mais Sierra Golf. 4. Sente autorizado 300, porto seguro. Decola, mantém proa até 2000 após curva esquerda. Saída gole, depois posição é Val, Gonza e Porto Seguro. Controle 1935, transponder 5574. Está correto, sem pressionamento pushback. Chamará. Sol, estou consciente. Controle, o papapapau, faltando 2% da informação. É, sem contato visual com o tráfego, é presente enquanto se condição existe a Mike Charlie. 35 horas, Alfa 3 saindo ILS 188, contato de Salvador Tower 1 8.5. 77, decola da cabeceira 28, após decolagem deve manter por até 2000 pés. para então curvar à esquerda e cumprir o perfil da subida Gole com direção Coral. Controle operando em 199 decimal 35, aciona 0253. Ok, decola da 28, turma tem por até 2000, a fazer aqui, decola Coral, 00, código 0253. Código 0253. É correto, confirmo o PAB autonomia alternativa. Autonomia 430, 4, PAB alternado, conseguido. Vamos trocar aí o equipamento, está muito baixo a transmissão da Salvador. Até 2000. Até 2000. Sim. 3896, agora como recebe o controle Salvador? Agora é 5/5, 3896. Sim, grato. A gente vai chamar agora 119351397. Deep 5414, cleared to land, runway 28, wind 210 degrees, 04 knots. Deep 5415, roger. Torrego, 193.028. Quente, 1983, mantém ponto cara. Mantém ponto cara, gol, 93. 220. Fecha 220, então pro ano gole da presença com 1397. Posta que tem alfa no ponto de espera, transfere torre 198.612, ajuste na 015. Tem alfa no ponto de espera, 198.612. Autorizado nível 100, papapá, alfa, tango, tango. Tango, tango. Salvador, Victor ainda Juliette. Victor ainda Juliette, prossiga. Autoriza a voa rotatória, da presente. Autorizado, Victor ainda Juliette, reposta na rotatória, visual com a pista. Vai acusar a rotatória, visual com a pista, Juliette. Comandor, Mike Thiago. Papatango Victor ainda Juliette, tem um tráfego para decolagem da 28. Ingresso primeiramente no corredor Interlagos, depois rotatório visual com campo, Victor ainda Juliette. Vou na Pro de Paripe, Victor ainda Juliette. Afirmativa, eu sou em Paripe, ingressando no Interlagos, Juliette. Papapapá, Alfa, Tango, Tango, informe estimado de pouso para Petrolina. Roda TR passar, linha mantém a 28, gol 93. Isso. Tá 3896. Autorizado ILS Zulu da 28. Desça para 2000 pés. Ajuste 1-0-1-5. Reporte estabilizado. Reporte estabilizado ILS da 3896. Cristina está interceptando, Bruno. Gente, ainda mantém espera no setor 2733. 733. On the ground at 2-1, contact 1-1-9-9, that's small, 1-2-1, that's small 9-9. 2-1-9, that's great. But that's the answer to me. Sou Salvador, muito bom dia, trip 5-4-4. Bom dia, trip 5-4-4, táxi alfa, pós ingresso à direita, desculpa, à esquerda, táxi quilo, pátio de cargas, principal, remota 14. Quilo, parte de carga e depois remota 14, TP 514. 333, solicita procedimento IFR. Agorri, fica comigo. Papá Romeu, Mike Serra Golf, desça para 3.000 pés, ajuste 10015. Sinal da 28, Cassera 2733. Para sinal da 28. Papatango Victor, ainda Juliette, para ingresso no circuito de tráfego, chamo Torre 118, decimal 6. Papatango Victor, ainda Juliette. Já estamos no. Oi, Salvador, bom dia, Papatango Victor, ainda Juliette. Victor, ainda Juliette, faça a espera, ok, no setor, eu não me pego, agora eu sou só espera a final da 17. 25, voo no 260, sua notificação, autorizado a chegada a CARI, desse mantenha nível 050, voo no 260. Nós temos tráfego para Torre, decolagem da 28. Cliente, após CARI será coordenado, voo 1260. Papá Romeu, Mike Serra Golf, informe intenções. Pista 17. Seguinte, vai manter a chegada CARI, Mike Serra Golf, após será coordenado pista 17. Ou vai reportar para o cancelamento do plano e prosseguir visual. Prefiro manter essa, já estamos na proa de Itape, já baixando para 3.000. Quando mais próximo eu solicito o cancelamento. Mike Serra Golf, estamos operando com a pista 28. Estou na proa de CARI. Vou na proa de CARI, desça para 3.000 pés, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf. Gol, controle gol, 1986. Afirmativo, senhor. Como recebe? Tá chegando muito grave, entendeu que é pra manter a rotatória? Solicita manter o setor aqui, em vez de evitar o 360, que tem muitos pássaros na vizinhança, ok? Ok, senhor, pode manter o setor ou no mil pés, aguardando instruções do turno de Juliette. Mantendo mil pés, vai manter o setor aguardando para girar. O Vitor de Juliette. 2733, café, autorizado, toque emitido 28, 2,0 graus, 2 nós. 2733, livre, toque emitido. Oi, após o cara, o Juliette tem que lutar de alinhar, 2,8. Golfe. Golfe, 1,80, Salvador, limite. Ok? Afirmo direita, 120, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf. Solo San 3602 para o pushback acionamento, está na posição 9. Autorizado, time táxi. Camara táxi, 3602. Táxi, o Adjet 6726. 120 a bordo, 320 de autonomia, alterna Fortaleza. É 726, táxi à direita, Índia, controlando canteira à sua direita e Alfa, 100% de ponto de espera, lupa de espera, transfere torre 1186, ajuste na 015 ao voo. Direita, Índia, Alfa, ponto de espera 2886, 1015, 6726. Mike Serra Golf está 3.000, a possibilidade de cancelar o plano da presente e ingressar nos corredores então. Sim, então Mike Romeu, Papá Romeu Mike Serra Golf, plano modificado Zulu 327, desça para 15006, altímetro 10 no 5, ingresso dos corredores, reporte na vertical de Paribe para ingresso no corredor Interlagos, Mike Serra Golfo. Mike Serra Golfo. De 4 milhas, o Vitor Índia Juliette. Vento 210 graus, 10 nós, autorizado por Zulu 7, Juliette. Vem, Juliette. Ó, 228, sentido profundo do ETSR, ponto CLS. Vento Rosaera 33, mantém a proa até 3 mil pés, aguardando vetoração para a final ILS. Rosaera 2733. 733, mantendo a proa até 3 mil. Estabilizado o localizador, até 3296. 3296, completo final ILS a 28, chame torre 1 no 8, decimal 6, redução para aproximação. Reduzindo, é, torre 18,6, tá? 3896. ONU 983, chame centro Recife na frequência 1288, alterne 1-3325. 288, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, tá 3896, estabilizado LS, parte da travada. Bom dia, 3896, continua a aproximação do jeito, vento 2, 10 graus com 7 nós. Continua a aproximação, aguardando a atualização de ponto, tá 3896. Lá foi Derval, foi. Dado Recife, nível 310, 310, horário turístico 58. Decola da pista 28, após a decolagem, deverá manter proa até 2 mil pés, então curvar à direita, cumprindo a subida Aron, com transição Nelim. Controle 119, decimal 35 e aciona 5560. Gente, aprovado conforme, 310 para Recife, aeroviar pelo Recife. Decola da 28, mantendo eixo até a 2000, então curva direita no perfil da Aron, transição Melim. O controle é 3935, transporte 5560, então 3454. O pegamento está correto, chame para acionamento e pushback. Vamos lá. Na final ILS da 28, curva direita pro A360, Fusero 2733. Juliette, Angelo. Falou os 3-0, tá livre de backtrack, então é pista livre, Juliette. Formou pista livre. Frequência 12685, alterne 12545, Alfa Tango Tango. Ono 2085, 12545, Alfa Tango Tango. Em Alfa, no ponto de espera, transfere torre em 118.612 e ajuste 1015. Até lá, não escuta do solo. 1015, Juliette Alfa, ponto de espera 186. Obrigado, bom dia. Bom dia, permanece nessa frequência até o ponto de espera. Gente, muito obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Juliette 6726, ponto de espera 28. Gente, 6726, até ponto de espera. 8-9-6, no solo aos 3-2, a liberar a esquerda e chamar 1-2-1-9. Da esquerda 2-9, 3-2-9-6. Você era 2733 o controle? Pela direita, pro 090. Ah, o LS Yank da 28 tá completo. Tá, ah, beleza, tranquilo. Desça para 2.000 pés, força aérea 2733. Ok, descendo para 2.000, 2733. Cheio de cargas e reporte na saída do pátio 3 para ingresso do pátio principal, da 3896. Sete, aguarda a passagem da aeronave, Webus. Após cruza Alfa Kilo, pátio de cargas para ingresso principal, da 3896. Aos 34, controle 1-9-35, atento para a instrução, manter pro até 2000. Positivo, vai manter a pro até 2000, vai chamar 119-35, Juliette Tanzulou. Corrigindo, vai efetuar a RNAV, ciente, gol no 260, reporte nacional do procedimento. Trânsito de Salvador, Papa Tango, Juliette Tanzulou. Tango Zulu, saída Gole, suba ao 080. 080 na Gole, para manter a restrição até 2000, mantendo pro até 2000. Positivo, Juliette Tango Zulu? Juliette Tango Zulu, está em condições de usar no setor? Positivo. Toma para a gente autorizado com o Vasqueiro, eu vou direto Coral. O Juliette Tango Zulu subindo inicialmente restrito ao 030. Positivo, esquerda, direto Coral, restrito ao 030, Juliette Tangulo. Cessério 2733, direita pro 130. Direita 130. Mandou Mike Guerra, vamos estar avistando. Coordenarei, aguarde copy. Salvador 3896, para ingresso para a parte principal. Tá livre, em frente, portão 02. Livre para o 02, 3896. 3602, transferindo a torre, ok? Não entendi. 3602 vai passar a frequência da torre. Positivo, chame a torre 118612. 1015, eu ajuste, bom voo. 1015, bom dia. 09, após o 0800. 765, passando a edificação, contato 390. Da presente foi sua. Até 2000, após curve no perfil da Aromelin. Autorizada a colada 28, vento agora de 220 graus, com 0 nós. Está iniciando com 2-8-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Mike Serra Golf na rotatória. Mike Serra Golf, informa o tráfego decolando da 1-0. Da condicionada 2-8, uma aeronave Webjet, autorizada de 7 sinal de 3 milhas, desaparou no mil pés, aposta 3 milhas da 1-7. Fazendo 360 aqui pela esquerda para a separação. Então, reporte reinterceptando o sinal da 97. Desça para 1 no meu peixe. Vai, Thiago. Corre o Monte Diogo 260. Na final estabilizado, baixou e travou. Avistado, curta aproximação, guarda pista livre. Sente. M67-2000, decolado aos 37. Controle em 119.35, bom voo. 035, obrigado. 3196, sem identificação, chegada cara e desça para o 030, ajuste de altímetro em Salvador, 10015. Para o 030-95-31, Salvador, FJ 6726, decolou. Salvador, mantenha pro até 2000. Da presença autorizada a curva à direita na saída Aron 6726. Direita na saída Aron 0, cópia. Prossiga na escuta. 5490, petrolina autorizado nível 180, decola da pista 28, após decolagem deverá manter proa até 2000 pés, para então curvar à direita para cumprir o perfil da subida Momo, com transição Albo e após Albo DCT. Controle 11935, aciona 5001. Livre esquerda, chame solo em 121, retorno 9. Esquerda 219, 260. Depois curva direito, vai na Momo, transição Alpo, DCT, 1935 na saída, 5061 na transponda. Correto, só o código é 5001. Chame para acionamento depois. 5001, chamada. Resposta certa. Para. Liberando a Tchali, agilizando o táxi. O voo 1260. Pois já, liberando a Tchali, agilizando o 2260. Poderia confirmar o número do 733 do sequenciamento para ponto? Primeiro, da presença está autorizado curva à direita, reassumindo a proa de usar e completar sinal de LSA que foi 0733. 3 à direita, por aí de para completar o procedimento.